Charlie Golf, metrô no 0, 17, Pumar 36. Frequência livre, Solos 10. Pumar 36, confirma para o táxi? Uma 36, autorizado o táxi, reporte táxi e hotel, ajuste na 016. Abatango Vitor Romeu Alfa, desça até o nível de voo 060. Afirmativa para o 060, desconto alto. Romeu, programa em espera devido ao tráfego na final da 10. Salvador, Azul 6919, ponto de espera da 10 pronto. Azul 6919, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 160 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar 6919. Lógica Papagolfo, informa o tráfego em espera na perna do vento, da 10 à esquerda, 1500 pés, o P3, não interfere. Golfe, continua na aproximação? Rocha Papa Golf, da presente, faça 360 com curvas pela direita, reporte reintercepção na final da 17. Rocha Papa Golf está visual com o P3 à esquerda. Gente, Rocha Papa Golf, mantenha 1 no 10, faça espera com curvas pela direita. Ingressa na perna do vento, limpo 0. Limpo 01, faça novo 360 com curvas pela direita, evite final 17, mantendo escuta. 360 pela direita, evita na 17, final da 17, 0. São 3676 na escuta. Firma, passando sempre estabilizado visual. São 3676, informo o tráfego em espera no setor norte, 1010, na final da pista auxiliar, não interfere. Um tráfego adicional, circuito da 10, 1.500 pés, também não interfere. Um ajuste 10, 17, aguarde pista livre. Rodato 3676. Fumar 36, mantenha o ponto de espera. Mike Alpha Golf November Oscar Magnum. And then after according flight plan route. Departure from runway 10, after departure, left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, with Z-Loop transition, Delta, India, Lima, Uniform Bravo, transition, Z-Loop, score code 5077 and control departure frequency 120.80. Pela foto Mike Pink, é poste visual com ponto deu rei. Outra visual com ponto deu rei. Controle azul 6919, boa noite. Azul 6919, boa noite, contato cadastro para o nível de voo 300 via saída da El. E a saída da EL para 300, azul 6919. Correct, fly 072 Papa, come ready, push and start, stand 10. And we'll go on the fly. Aerotaxi 2231, 44 no POV, 6 horas, Brasília. Principal, Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste de altímetro 10, 17, tem um bom voo e boa noite, parceiro 2231. Nós eu sou 1017, um diálogo quando espera, 10895, obrigado, bom trabalho. São 3676, solos 15, direita 1211. 3211, boa. O Mar 36 decola a partir da interseção. Autorizado alinhar e decolar por Mar 36. Vento 160 graus, 05 nós. Controle, Papa Rotan, será passando ou passando através do parque de patrulha? Itália, Alfa Tango, prossiga para o farol de Itapuã, mantenha o setor de farol de Itapuã. Pro de farol de Itapuã, mantenha de espera, Sam. Itália, Alfa Tango, Sam e Torre, na frequência 098-95. Papa Romeo Charlie, Alfa Tango, mantenha a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã, aviso no 07. 07, linha do litoral, pulando o farol de Itapuã, vai reportar, tá? Direciona do vento, 01. Olimpo 01, mantenha perna do vento, aguardando para gerar base. Mantenha a perna do vento, aguardando para gerar base, informa que é pouso final. Enfim, Olimpo? Informa que será pouso final. Quente, Olimpo 01. Ano 3894, prossiga na descida para 2000 pés, o ajuste 1017, está autorizado em LSX6, reposto estabilizado no localizador. 1017, autorizado em LSX6, 3994. Charlie Fatango, tem condições de pouso parado, cabeceira 35? Afirma. Quente, mantenha a linha do litoral, reporte final 35, Charlie Fatango. Vamos manter a linha do litoral e reportar na final da 35, Charlie Alfa Tango. O Mar 36, decolada 18, chame o controle 120-18. Controle 1208, Mar 36. Olimpo 01, autorizado gira base, reporte final 10. Autorizado gira base, reportar na final 001. É o nível de voo 070. Desligado 070, no meu país. Papatango, Vitor Romeo Alfa, desce até o 4000 pés, o ajuste 1017. Vitor Romeo Alfa, desce até 4000 pés, ajuste em Salvador 1017. Controle Puma 36. Puma 36, contato radar, submantém o nível de voo 060 via saída coral. Subiu uma 3060 via saída coral, Puma 36. Roda 35, Charlie Alfa Tango. Gente, Charlie Alfa Tango avistado, autorizado com uso pairado, cabeceira 35, vento 170 graus, 069. Autorizado com uso pairado, 35, tá. Limpo X01, informa o helicóptero à direita, efetuando pouso pairado, a cabeceira auxiliar não interfere. X01, sim, agressão na final do 0 baixando. 6, chame Torre, na frequência 1895. Chamando Torre, 1895, já provou mais, obrigado, chame. Azul 6919, chame Centro Recife, na frequência 125.1, alternativa 33.25. 25133, boa, 6919. Estando através do seu atu, a Robson 44, para pouso no Pátio Baixo, presidente. Lima, Papa Mike, mantenha a linha do litoral, reporte sobre o farol de Itapuã, ajuste 1017. 1017, reporte na Itapuã, o Lima, Papa Mike. Senhora Matango, cabeceira 35, pouso parado. Olimpo 01, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, X079. Autorizado pouso, pista 10, 01. 115, visual. Itália Alfa Tango, autorizado táxi aéreo via pista, reposte livrando. Marca mais altura, né? Reportado dano na base. Bonito. Ladão no zero, Gillette Anquilo. C2231, Alima, Atena 0. Professoria, Pela Tele? Afirmo, a critério, 2231. Obrigado, Alima. Após Golf 677, decolando da pista 1-0, com curva esquerda, subida corredor forte, após em coordenação controle, para prosseguir via aerovia Golf 677. Mantendo inicialmente restrito 1.000 pés até a liberação do controle. Aciona transponder 5067 e o controle Salvador 120.8. Lima Papa Mike, parada de Itapuã. Lima Papa Mike, tem condições de voo parado, cabeceira 35? Afirma, cara. Eu, se preferir, voo direto para 4. Gente, Lima Papa Mike agilizando, dá presente. Segue direto para o Pátio 4, reporte final, ajuste no 0 no 7. Ok, agilizando, vai direto para o Pátio 4, Lima Papa Mike. Passarela 2231, vento 160 graus, 07 norte, autorizada a decolagem no 0. Decolagem autorizada, 1, 2, 3. Vale Alfa Tango, grata, estaciona a sequência livre. Estabilizado, 3894. 3894, chame aí Torre Salvador da sequência, 98, decimal 95. 1895, 3894. 1645, vai descer até o nível de voo 060. 060, pelo menos. Delonge, reporte solo controlado. Vai evitar sobrevoo de aeronave, reportando solo controlado, Lima Papa Mike. Vale Alfa Tango, frequência livre. Passarela 2231, decolada 23, controle 120, decimal 8, meu voo. 1208, ótima noite. Oi, Salvador, boa noite, está 3894, sinal no 0, baixar travado. 21, boa noite. Passarela 2231, boa noite, contato radar, para o nível de voo 160, cumprindo o perfil da saída Momo. 1-160, cumprindo o perfil da Momo, 2-2-3-1. 4-4. Papatango, Juliette, Yank, Kilo, livre acionar, chame táxi. Prada, Yank, 1-9, prossiga. Toma 645, informa que irá ultrapassar o tráfego. A sua esquerda está 7 milhas, mantendo o nível de voo 050, é um Papa Alfa 34. 7, direto, conforme rota do plano, decolando da pista 17, curva à direita, subida corredor axé, mantendo restrito inicialmente 1.000 pés até o final da barra, liberação do controle. Aciona transponder 5075, controle 120, decimal 8, recluso 1-9. Livre acionar e para o táxi vai chamar a torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, no 7, então bom voo, Exo 9. Usando 090, em dívida 060, é um Boeing 737. Nosso marido 2231, suba para o 160, vou ir na proa de VATAP. Sou de VATAP 2231, nível 160. Hotel. No 645, desça para 2.000 pés, vive da restrição de altitude em Belo. 2.000 pés, vive as restrições no 645. Lima, vem me autorizar o táxi, chame táxi aí, papá, a gente chama 017. 7 milhas no rumo sul, está cruzando 070 para 2.000 pés, é o Boeing 737. 137, 2.000. Boa tarde, 374, chegou. Presente, voador. Número 45, mantém a chegada. Vamos tráfego de nossa posição de 10 horas. A 15 milhas no rumo oeste, cruzando 060 para 160, é um ATR-72. Pode ser. Batão Guaico, Zulu, novembro, autorizado, ingresso, reponte, linha de pronta. Sou 9241, via chegada Mari, desço ao nível de voo 050. Salvador, uma boa noite, azul 4206, Recife, nível 350, centro da informação, whisky para autorização. Direto Barreiras. Direto Barreiras, 2231, excelente. Toma 645, autorizado ILSXT, reporte estabilizado no localizador. Desde o LA, terceira, segunda, drive, número 400. Para Pucajamo, Caju, 4206. Pucajamo, Caju, 4206, obrigado. Juliette, 3294. Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, 3294. Doutor Ronaldo. Tango Juliette, aqui quilo, autorizado táxi, reporte, táxi aí, papá, ajuste no 017. Gente, o Juliette Yankee quilo, decola da 10, reporte na papá. Patão Eco, Zulu, November, autorizado a decolar, pista no 7, vento 160 graus, X079. Recife, aprovado nível 290, via o Peizulu no 7, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5102, controle Salvador, 120, decimal 8. Azul, 4206, autorizado Recife, nível 290, via Peizulu no 7, a pista no 01, curva esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5102, controle 208. Porta Azul 4206, portão 08, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará no portão 08, Azul 4206. Vitor Romeu Alfa, desça para 2.000 pés, o ajuste 1017 está autorizado e ILSXA reporte estabilizado no localizador. Afirmador para 2.000 pés, reporte estabilizado no localizador. Vitor Romeu Alfa. No 645, estabilizou? Estabilizou, no 645. Tá na torre, na frequência no 8.95. 8.95 a torre, 645. Pelo novembro, só informe a pro ideal para o destino, assim que possível, estimado de pouso. Magnética ideal 276, senhora, está estimando pouso, aguarde. Ao 00 da próxima, da 22, 220. 537, boa noite, formação Whisky, copo para Maceió 350. Pronto. Ou 9537, Maceió aprovado nível 350. Via Upper Zulu, 17, até Orago, Oscar Romeo Alfa Golf, Oscar Orago, após direto Maceió, recola da 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5066, controle 120, decimal 8. Olha, rapaziada. Palma da esquerda Puca, Jamo, Caju, 5066, controle 208. Correto, 9537, chame pronto, pushback, acionamento. Pode chamar. Alfa Tango, prossiga. Marcelo Alfa Tango. Minuto, confirmação com a S, Alfa Tango, só um minuto, mentira. Tá, Romeu Alfa, Juliette Romeu, está a 5 milhas da posição coral, o serviço radar terminado, chame controle Gels na frequência 120, décima 1. Ingresso já tinha aquilo, prossegue cruzando parte principal, após via Índia e Alfa. Ponto espera 10, vai chamar a torre novamente, 18, decimal 95, ajuste de altímetro 10, 17, bom voo e boa noite. Confirmando em Guatemi, novamente. Autoridade, o local, Salvador, Salvador, sobrevoa Guatemi após regresso, 500 pés, 917, decola, curva direita, ingressando litoral sul, aciona o padrão 0170, controle Salvador 1208, torre 118, decimal 95, tchau, passando. Passando. Prata com 04. Tá livre acionamento para decolagem chama torre 18 decimal 95, altímetro no 097, bom voo de Alfa Tango. Boa noite, ajuda aí, 591, com a informação dele. Quando possível, autorização de tráfego de Vitória. 8260, obrigado, boa noite. Livre o acionamento, reporte pelo SPAC, olha passando. 8645, vem Alfa, reporte antes da Juliette, tá ingresso? Alfa, seu Juliette, também é pra mim. Observer, 2890, Bojo 3133, 10, 11, yes, também. Requesting departure plan. Departure Portugal 3133, stand by to clearance, number 2 to call. Requesting 370, Porsche 3133. Comfort level 370 requested. 370, request Porsche 3133. Hey, stand by coordinates. Portugal 3133. Coordinates, Porsche 3133. Do 2712, aguarde cópia número 3 para Aracaju, aguarde cópia, prepare a subida ponte. Só confirmando se puder coordenar é o 150, será coordenado. Coordenado, só um minuto, 2712, número 3 para cópia. Aguarde. De 9 para 10 horas, cruzando 050 para 3 mil pés, é um Boeing 738. Na 045, Juliette, portão 02. 02, na 045. 8, decimal 95. Alfa, 1, 8, decimal 95. Obrigado. Patango Eco do Novembro, subir uma senha ao nível 085. 0, curva direita, subida Coral. Aciona transponder 5107. Controle Salvador, 120, decimal 8. 160, aprovado Vitória, Golf 677, decola da 10, no perfil da Coral. 1107, transponde 1208, após o Coral. Paz, Azul 2591, Pátio 3, chame pronto, pushback, acionamento. Rebote areia. Massivo, só para cancelamento e prosseguir para pouso no 107. Gente, Papa Romeo. Corrigindo, o Papa Tango, Vitor Romeu Alfa, plano instrumento cancelado aos 39, da presente curva esquerda, base pela direita da 17, reporte na final 17, o Vitor Romeu Alfa. Afirmativa, passarei na final 17, Vitor Romeu Alfa. O 1966, desça para 4 mil pés, o ajuste 1017. Já desceu para 4 mil, ajuste 1017, o 1966. Portugal 3133, red copy. Portugal 3133, clear. Portugal 3133, clear to Lisboa, Lima, Papá, Papatango, at level 370, via Upper Whiskey 50, until Mossoró, Mike Serra Serra, then Upper November 866, until Magno position. After Magno, according flight plan route, departure from 1010, after departure left turn, Momo departure. Mike Oscar, Mike Oscar departure, Momo, with D-Loop transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, transition, D-Loop, score code 5011, and control departure frequency 120.80. Airport Shield 3133, full, Papa Nova 10, Papa Level 370, by Airport Shield 3133, Papa Nova 66, still not, then Mazda 2212, Assure, then Momo, 5011, that's my Echo Portugal 3133. Report ready for push and start, stand 1111. Ah, sim, obrigado. Bom. Tráfego está 3677 da Whisky, posição 7, autorização para Brasília. 1629. Informação Whisky, confere para o Brasil, aguarde cópia número 2. Prepare a arbolé para a subida. Abordar, aguardar. Foi 712, copy Aracaju. Rio 2712, Aracaju, nível 150 autorizado, cola da 10, curva esquerda, subida Conde, receptando aerovia Golf 677, aciona 0273, controle 120, decimal 8. Azul 2712, parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. E assim que interceptar o glide, óbvio. Informação para o Gol 1966, prossiga para 2000 pés. O Gol 9241, chame torre na frequência no 8, decimal 95. Ok, desculpa. É, o 9241 chama torre em 1118? 1118, decimal 95. 1895, obrigado. Informação WISC, prossiga. Porte pronto para decolagem. Torre Salvador, boa noite, Gol 9241 estabilizado no ILS da UNATER. Gol 9241, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Curva direita, subida da El, transição Coral. Aciona 5020, controle Salvador, 120, decimal 8, Gordo 65. O Charlie Alfa Tango, avistado, decolado ao 43, controle 120, decimal 8. 1200, graças, senhora, até graça. O Papatango, Juliette, Yankee, Kilo, decolou ao 43, controle 120, decimal 8. Juliette, controle 120. O Gol 9241, cheque o trem, decolou 10, vento 160 graus, 79. Informação, helicóptero decolou, um Alfa CA-50, prosa litoral sul, 97. Cat, livre pousar no 0, Gol 9241, baixo e travou. Cat, Yankee, Kilo, prossiga. Somente uma senha ou no meu pé no corredor forte, cheque o seu transponder, não receba. Proposta acionada, altimetria 100 metros. Ainda não recebo o transponder, Juliette, antes quilo. Salvador Approach, boa noite, Ocean 6143. On Pompey Approach. Down level 160. S6 now 40 fly Ponte for intercept Ponte arrival, send it to Patrave 050. Okay, 050 Ponte arrival. If any change the vectors for approach, we are able to make 6143. Thank you. Tiro 360 para Brasília, apesou 17, decola do CDS, curva direita, foi, vai dar bom, é lento, transponder 5032 e o controle 208, para o 3677. Correto, 3677, portão 7, chame pronto, puxa o back, seu nome. Passar a cena. Beleza, Gol 1966. Gol 1966, chame torre, na frequência no 8, decimal 95. 18, 95, obrigado. 9266. Gol 1966, continue aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1-0, 1-0. Passou agora pista livre, gol 1966. Gol 9241, solo ao 46, libere primeira direita, sol Salvador 121, décima única. Salvador, Joana, 241. Já recebo, 5067. Afirmativo, agora recebo o acionado 5067. Sub, mantenha o nível de voo 1115. 1015. Controle para a forma de atração, passando através do parque de Cruz Sul. Está autorizado livrando linha do litoral para ingresso do setor do Iguatemi. Para o Fatango, está autorizado. Autorizado, já. Padrão 192, padrão, boa noite. Confirmando, tá no parte 4? Voo 0, vento 170 graus, 079. Repouso, baixado, checado, gol 1966. Tango Eco Zulu November para serviço de informação e alerta, chame na frequência 128.8, alternativa 126.0. 26.0. 26.0, o Eco Zulu November está 36, está 6 milhas da posição coral, o serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 120.1. 95 para acionamento de decolagem, altímetro 10, 17, tem um bom voo, Lima Papa Mike. Paulo Salvador, gol 9241. 29241, Alfa Juliette, posição 62. Alfa Juliette, 62, posição 9241. Pista 3297 Guarulhos, eu tenho aprovado 320, só um minuto, cópia. Para o táxi, pista 6201, 125, 330, Campinas. Direita, Índia e Alfa, considero 10, torre 118, decimal 95, altímetro 10, 7, bom voo, boa noite, Oxanair, 6201. 107, Índia e Alfa, considero 19.5. Obrigado, boa noite. Salvador 2591, pushback e treinamento. Azul 2591, pátio 3, autorizado, chame táxi. Repórter na batalha, 91. Falou, o nome da minha ligou. Pátio, nome da minha, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette, para ingresso. Alfa da Juliette, repórter, gol, o nome da minha. Tá 3897, cópia Guarulhos. Cópia. Tá 3897, Guarulhos, aprovado, nível 320. Via Bezulu 1-0 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme. Decola da 1-0, curva à direita, subida da El, após Leda e após direto Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5-1-1-4, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Salvador, Estado Guarulhos 3-2-0, Bezulu 1-0 até Taubaté. Decola da 1-0, curva à direita, da El. Mostra 1-1-4, transporte 0-8, controle da 3-9-7. Correto, da 3-2-9-7, portão 0-5, chame pronto, pushback, acionamento. 0-5, parado. Papa Mike, fora de solo. Papá Lima, Papa Mike, prossiga com o plano norte. Transfere o controle 1-2-0, décima 8. Decolar o 5-0. Ativar o controle 1-2-0, décima 8, Lima, Papa Mike, graças, boa noite. Thank you. Papa Lima, Papa Mike. Sossega, Mike. Decolagem do motor, para Olympia, 507. Mente sem tráfego, conhecido no setor, prossegue na escuta. Você escuta, Mike. Juliette, portão é o 01. Juliette pro 01, o 1166. 18955, boa noite. Boa noite novamente, Papai Romero Telefotango. Prossiga, Telefotango. Passando através do parque de Itaçu, pro outro farol de Itapuã, e suas instruções para ingresso de pouso de 2097. Deixa o Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, reporte na vertical do farol de Itapuã. Vai reportar na vertical do farol de Itapuã, Charlie Alfa Tango. Devido à configuração do pátio, o senhor tem informado só agora. Nós temos a aeronave já finalizando o pushback à retaguarda, pode ser autorizado aqui só mais um minuto. Sem problema. Salvador, o 2591, acionado, por 3 a bordo, alterna Galeão, com 4:50 da bordo. Sete azul 2591. Táxi aprovado, parte 3, parte principal, segunda direita via Índia e Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, no 7, bom voo e boa noite, 2591. 1-0, 1-7, autoridade, parte principal, ponto espera na 1-0, 18, vamos, obrigado, boa noite. 3-2, prossegue direto pro pátio da base? Tá, final da 1-7, senhora. Gente, com tráfego no visual. Está presente, está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Reporte para a girada base 1-7. Está presente, autorizado o cruzamento da final da 1-0. Uma reportagem girando base para 1-7, telefação. Confirmando base pela direita da 1-7, Charapatão. Sim, base padrão. É, base pela direita, Charapatão. Azul 2591, a linha e mantém cabeça do 1-0. A linha e mantém cabeça do 1-0, ó. Espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-7, então bom voo e boa noite, na 3-6-7. Obrigado, boa tarde. 1-7. Telefotango, visual, livre pouso, sinistra 1-7, o vento 1-7-0 graus, 0-8-9, ajuste ao time 1-0-7. 1-0-7, livre, pouso 1-7. 10 autorizado, líder. Olhada, obrigado. Channel 6143, contact Tower 118.95. Tower 118.95, thank you very much, appreciate, and thanks for the help. If you do not interfere with the traffic, Embraer 190, car is making a pushback on ABN gate 09. Explanation to the ground staff, if you're not interfere, please push and start from red tank. Fly 072 Papa. Yeah, we're sent by for the pushback. Yeah, after the traffic behind, coordinate with your ground staff after the traffic. Clear the push and start from red tank. Fly 072 Papa. Traffic behind us is here. We are here for the police and start of the line. That's correct. Azul 4306, Aterna Máxima, autonomia de 2 horas e 45, POB 122. 122? 120. Obrigado. Bateu 06, parte principal, Índia Alfa. Fonte 010, torre 18, decimal 95, altímetro 10 no 7. Então, bom voo, boa noite, Azul 4206. Azul 4206, Azul, táxi, Uma boa noite. Controle Salvador, boa noite. O Azul 2591. Somente 2591, sobe no 60, saída Coral View. 160, no perfil da Coral, o 9A. Após 2000 pode voar direto Coral, o 2591? Prezado 2591. Gato. Esse é o TA 3677, só para na final. TA 3677, após a aeronave que pousa na pista 10, autorizado a alinhar e manter pista 10. A aeronave ali mantém pista 10, 3677. X-Fly 07 Papa, remain, maintain this frequency. Confirme pessoas a bordo, o Gordo 65. Gordo 07, aguarde. Chanel 6143, Onegate 00, now right to 121, decimal 1, the control ground. 1211, I'm perfect. O meu eco, índia, sua identificação. Crew taxi by Alpha, Comrade before Victory Juliet. Alpha before Juliet, 143. a 305 de Salvador. Modifica agora seu transponder para 0134, chama descida. Pisada, pista 10, vento 150 graus, 089, o ajuste de altímetro 0090. Ele fala 10, tá 377. Afirmativo, 1 no 8, decimal 95 para o táxi, gordo 65, bom gol. Romeu Eco Índia, autorizado nível 070, voa posição Aman para chegada. Cara e manter, pista 10. Mantém 90 azul, 420. Oi, é o gordo 65 para início de táxi. Gordo 65. Táxi autorizado, parte militar até a Taxi Hotel. Reporte na Taxi Hotel para o cruzamento da pista. Reportará no hotel para o cruzamento, gordo 65. Vehicle stand again, please. Eu tiro ataque a pouco mais com o hotel. Ok, 9401, clear, down to 4000 feet, at steady 10107, bom sound arrival. Juliette Yankee Kilo, transmissão 3. Não, não entendi. Retorno para Salvador, final da mensagem. Ok, retorno pelo corredor forte, uma descida. Juliette Yankee Kilo. S3.500, 10.017. 3.500, reporte atingindo, 3.500. 3.500, 3.017. Voo 76, voa ISAP, chama descida. Hotel 50, 050. Salvador, boa noite, o TAN 3677 no perfil da Arbor. Sobe 360, Arbor, vigilância. O 3677, sobe via Arbor. Sobe 360 via Arbor, TAN 3677, possibilidade quando possível voar Arbor. De altímetro 1017. Rio de colagem para azul, passa 206-10. 3325, Oxenema 201, boa. Taxiing for your main apron, India, and then Alpha, and then holding points, runway 10, and tower 118.95, one, one, fly 07 to Papa. Roger. Do 4206, decolada ao 04, controle Salvador, frequência no 20.198. 208, 4206. Gordo 65, autorizado o cruzamento da pista 1028. O Gordo 65 está iniciando. Você não faz o 087 na mão, você está informação e se perdeu contato com a azul 27. Prove, passa nível 120 para 290. Sobe 290, saída Puca, vigilância 4206. 290, vigilância azul 4206. Do 65, táxi autorizado, táxi Alfa, reporte antes da táxi Juliette. O Alfa reportará antes da Juliette, gordo. Não, sir. The speed is up to you. Thank you. 9401, number one approach. Final, curva direita, vou na Pro 045, desce para 2000, 10017. Direita 045 até 2000, com 2016, o bordo. Afirmativo, condições de manter essa velocidade até mais próximo? Afirmativo. Afirmativo, é o número 1 na aproximação, agora 76. Grato. 050, após decolagem, curva direita. Aciona 5125 no transponder e o controle 120, decimal 8. Na alfa de Cheio Elétrico. Zero. Venda de 10, contra 0, 5, 1, 2, 5, 0, 8, contra 0, 6, 7, 7. Procedimento correto, me chama quando pronto para o push no 02. Do 65, fique atento, a aeronave da TAM puxando no portão 5. É, o voo do 65 parou aqui na alfa. Tower, Archifly 072, Papa, ready to depart, the way 10. Archifly 072. Clear to the course runway 10, Indy 1, 50 degrees, 7 knots, QNH 1017. Clear take off runway 10, and clear wind dark fly 07 to Papa. B7 no 5, número 3 na aproximação, reduz velocidade para 2209. 2209, vou deixar aqui. Oi, 2905, minha aeronave vai passar na nossa frente, ou podemos seguir o táxi agora? Autorizado, táxi, via Juliette, Índia, ponto espera. Juliette, Índia, ponto espera, aí. Alternando o Salvador, só confirma a testa da borda, por gentileza, número 2. 62. Vai seguir o tráfego da TAM como número 2, em frente, ideal, ficando no ponto de espera 102 nós. Altimetro 1017. Gente, em frente, o tráfego da TAM como número 2, em frente, 102. 401, reduce speed to 2, 20 knots. Speed to 20, BD9401. Autorizado a alinhar e manter, pista 0. Alinhe e mantenha 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.